vai ser teu. Cada um de nós divide sem mais dois, e cada um de nós não sabe qual de si é. Cada um de nós divide sem mais dois, e cada um de nós não sabe qual de si é. Escrever o meu nome, mexer os meus dedos, ver pelos meus olhos, falar com minha voz, fazer o que eu não fiz e ser eu. Cada um de mim divide sem mais dores, e cada um qual se é. Cada um de nós vive sem mais dores, e cada um de nós não sabe qual se é. Yeah!

Deus me castiga. Quero estar contigo, tudo que eu mais quero é ter-te sempre na minha vida.

coisas raras. Canal 2, Antena Web. Tantos hotéis, já vi quase 5 estrelas parecerem bordéis. Já as vi de 4 sem saber que nome lhe chamar. Já incomodei vizinhos, mas não era eu a gritar. Já as vi santinhas cheias de boas intenções. O povo diz que quem vê caras não vê corações. Acredito no amor, mas desconfio do cupido. E acordar ao meu lado não faz de mim teu marido. Percebes? És tão bonita, yeah. És tão bonita, és tão bonita. tu não enganas. Estão bonita. Estão bonita. Estão bonita. Estão bonita. Mas a mente não apanhas. És tão bonita, mas só a beleza não impressiona. Uma mulher interessante é muito mais do que corpo. Dizem que usando qualquer mulher é bonita. Elas dizem que não há feios, apenas homens sem guita. Se tiverem que avistar, apostam nos cavalos certos. Mesmo deitada a dormir, mantenho os olhos bem abertos. Até o amor é negócio, não é marido, é sócio. Basta casar com um comunhão, depois pedir o divórcio. Estão bonita, estão bonita. Estão bonita, estão bonita. Mas a mim tu não enganas. Estão bonita, estão bonita. Estão bonita, já tive tantas mulheres tipo Bartinho da Vila. Adoro mamas e cus, mas não penso capila. Já me saltaram à espinha em WCs de avião. Já vi histórias reais ultrapassarem a ficção. Já ouvi tanta treta, já vi esquemas de engodo. Não bebo, não fumo, não me drogo. Mas sempre atento, sem seguro, confio no durex. Descomplico, simplifico, sexo tipo simplex. CDI, full extras, pago em prestações. Onde é que estavas quando andava a contar os tostões? Dolce & Gabbana, calças Pepe, mas não crise ilusões. Sou boss, não tenho patrões, mas não há euro milhões. Sei que esta vida ao longe pode parecer um paraíso. Não me imaginas o sacrifício que é preciso. Já vi ordens de despejo, estive na lama bem liso. Tenho cara de miúdo, mas tenho idade para ter juízo. Fez? Estão bonita, estão bonita. Estão bonita, estão bonita. Mas a mim tu não enganas. Estão bonita, estão bonita. Estão bonita. Isto é para mim? Ah, Jesus, epá, eu até fico com... É que pelo menos pensei que fosse. Isto não é conversa para a gente, mano. Tão, tão, tão bonita. Yeah.